Olá para você que está me escutando agora. Aqui quem fala é o Sabiá Linguarudo. E eu vou estar aqui com você para comentar a parte do texto que dá conselhos para a pergunta Quels sont vos faiblesses? Então, aqui a gente tem uma parte que fala trait de caractère. Trait de caractère é um traço de caráter, que na verdade significa característica, né? Un trait de caractère, uma característica. Mais à frente a gente tem uma expressão bem importante nesse contexto de trabalho que é un milieu de travail. Un milieu de travail. Un milieu de travail significa um ambiente de trabalho. Um ambiente de trabalho. Un milieu de travail. O ambiente pode ser tanto físico quanto o contextual, né? A ideia do que está ligado ao trabalho. Un milieu de travail. Mais à frente, a gente tem uma expressão interessante para dizer adiar, né? Para dizer colocar uma coisa, agendar uma coisa mais para o futuro, né? Remettre à plus tard. Remettre à plus tard quelque chose. Remettre quelque chose à plus tard. Então, remettre se conjuga com o verbo mettre, né? Je mets, tu mets, il met. Nous mettons, vous mettez, ils mettent. Então, remettre à plus tard certaines tâches. Tâches significa tarefa, né? Certaines tâches, certas tarefas, né? Mais à frente, a gente tem um verbo, que é o verbo adresser. Adresser. A gente sabe bem que existe o substantivo adresse, que significa endereço, mas adresser, a gente não sabe. Não tem uma tradução muito boa para o português. No caso aqui do contexto, a gente tem adresser une liste quotidienne de choses à faire, de tâches. Né? Tâche, c'est une chose à faire. Né? Uma tarefa, uma coisa a ser feita. Né? A liste, adresser une tâche, adresser une liste de choses à faire. Adresser é cumprir essa lista, é a ideia de fazer, é a ideia de enfrentar alguma coisa, né? A ideia de ocupar-se de alguma coisa, de encarregar-se de fazer alguma coisa, adresser. Adresser un problème, ou seja, eu estou encarregado de cuidar desse problema, de, né, dar um jeito nesse problema. Adresser é dirigir-se a, no sentido de tentar ocupar-se com aquilo, né? Adresser. Mais à frente a gente tem noter les échéances. Noter les échéances. Échéance é a ideia do fim de um prazo, né? Échéance é a ideia onde uma coisa fica caduca, acaba. Não tem uma palavra no português para dizer isso, né? Porque o prazo é o período, mas a data da entrega, né, o final do prazo, é chamado de échéance. No inglês, a gente chamaria de deadline. Né? É o final, né, a data final do prazo. Né? Noter les échéances dans un calendrier. Dans un calendrier. Ou seja, marcar no calendário, né, as datas finais, né, os limites finais do prazo, dos prazos. Né? E aqui a gente tem um outro verbo que também vai junto com échéance, que é manquer une échéance. Manquer une échéance é perder um prazo. Né? Manquer une échéance. Alors, noter les échéances dans un calendrier pour ne pas les manquer. Para não perdê-las. Né? Anotar os prazos num calendário para não perdê-los. Para não perdê-los. Então, noter les échéances, ça n'est pas manquer dans un calendrier. Então é isso aí. Espero ter ajudado. E eu desejo a todos e a todas uma boa lição.